meu Deus, estou me sentindo tão vazio. Mas parece que sozinho, caminhando eu estou. Senta aqui, presta atenção, me escuta tudo que eu tenho para te dizer, Senhor. Tenho procurado andar em tua presença, mas nem sempre, se é possível, nunca foi. E eu resolvi chamar meu grande amigo para conversar a dois. Eu sei que conheces minha vida, sabes tudo ao meu respeito. Tu me vês aonde eu vou. O meu ponto frágil, sabes tudo dele, e as virtudes poucas que eu tenho, Senhor. Minha sorte é que me vês com o olhar de Deus, e é por isso que ainda aqui estou. Hoje eu decidi falar, abrir meu peito para conversar, Senhor. Tu és o meu Pai, me entendes direito. Sabes que eu tento, mas não sou perfeito. Vês o que eu faço, o que eu penso, o que eu digo. Por dentro, assim como Paulo, faço o que não quero, e tudo que queres, nem sempre eu faço. Meu Pai, me ajuda, me toma contigo, me ampara em teus braços. Conheces minha vida, sabes tudo ao meu respeito. Tu me vês aonde eu vou. O meu ponto frágil, sabes tudo dele, e as virtudes poucas que eu tenho, Senhor. Minha sorte é que me vês com o olhar de Deus, e é por isso que ainda aqui estou. Hoje eu decidi falar, abrir meu peito para conversar, Senhor. Tu és o meu Pai, me entendes direito. Sabes que eu tento, mas não sou perfeito. Vês o que eu faço, o que eu penso, o que eu digo. Me vês por dentro, assim como Paulo, faço o que não quero, e tudo o que queres, nem sempre eu faço. Meu Pai, me ajuda, me toma contigo, me ampara em teus braços. Assim como Paulo, faço o que não quero, e tudo o que queres, nem sempre eu faço. Meu Pai, me ajuda, me toma contigo, me ampara em teus braços.